Kiki. Mergulhei no fracasso, já nem sei o que faço pra ser um homem feliz. Quando eu deito, apago a luz, mas fica a chama do cigarro que queima sobre minha cama. Não encontro forças para apagar, mas quando acordo, vejo o lado esquerdo do colchão queimado. Porém, eu não fico revoltado, porque nesta cama ela não vai deitar. Apago a luz, mas fica a chama do cigarro que queima sobre minha cama. Não encontro forças para apagar, mas quando acordo, vejo o lado esquerdo do colchão queimado. Porém, eu não fico revoltado, porque nesta